com clareza de Margarida, de Leopoldo e do que este homem foi capaz de fazer. Desde a morte de Margarida Galvão, o túmulo dela recebe milhares de visitantes, sendo que muitos zelam com carinho por sua sepultura e dizem mesmo que alcançam graças. É, alcançam graças. Alguns que visitam o túmulo e a capela relatam: eu sempre penso em Margarida Galvão, penso com carinho na vida toda que ela poderia ter tido pela frente, vida essa que nunca teve, uma vida ceifada pela crueldade, por um homem apaixonado e doente. Algumas vezes também penso em Leopoldo e até rezo por ele. Eu rezo. Sim, eu rezo. Rezo para que ele queime no inferno, no fogo do inferno, para sempre. Margarida Galvão, morta aos 16 anos, recebe e atende vários pedidos de graças a quem visita o seu túmulo na cidade de Itu. Eu contei essa história de Margarida Galvão para mostrar que, infelizmente, não é de hoje que as mulheres sofrem nas mãos de alguns homens. Nunca a mulher foi tão agredida e tantas vezes humilhada, maltratada e morta como nos tempos de hoje. Mas veja, nos tempos ainda anteriores, a mulher sofria muito. Nesse caso, a cidade inteira ficou sabendo. E tu, você vai lá em Itu, é só você procurar o túmulo de Margarida Galvão em Itu. E ali, milhares de pessoas visitam o túmulo dela e alcançam graças, orando e pedindo por Margarida Galvão, especialmente as mulheres. E Leopoldo, o que é o mais impressionante, ficou impune desse crime bestial, desse crime de uma pessoa ensandecida. 16 anos. Antigamente se casava muito cedo, né? Com 16 anos. Se bem que hoje também, olha, tudo é mais ou menos parecido, viu? Infelizmente não mudou muito. Eu fui numa casa nesse final de semana e também tinha lá uma menina de, se tivesse 15, 16 anos, era muito, era nora, era casada com. Então, mas de qualquer maneira, vejam, com 16 anos, o marido achava, ou então pensava, ou delirava, que ela pudesse traí-lo. Ela nunca o traiu e jamais o trairia. Ela sempre foi fiel e fazia questão de ser fiel. Mas ele, na loucura do ciúme, da demência, achava que a qualquer momento ela pudesse deixá-lo. A qualquer momento podia sair com algum homem, porque todos os homens a queriam. Até que, por fim, depois de inúmeras brigas, aconteceu essa última, em que ele pega 1 litro de gasolina e ensopa o seu corpo de querosene, risca um fósforo e transforma aquela que supostamente era o seu amor, era a mulher da vida dele, numa tocha humana. E até hoje, quem quiser ir a Itu, visite o túmulo de Margarida Galvão. Milhares de pessoas fazem os seus pedidos e muitas, muitas alcançam graças. Neste momento, nós temos a foto dela. Uma menina, realmente. Uma foto mais antiga. Uma menina. Margarida Galvão. Para você ver, assim como nos dias de hoje, também antes, infelizmente, as mulheres eram vítimas da violência do homem. Por que o homem se sente tão poderoso diante de uma mulher? Porque o homem não se sente de igual para igual. Não estou dizendo que o homem seja também um escravo da mulher, mas por que não ser de igual para igual? Por que achar, ficar doente, ficar com aquele ciúme possessivo, aquele ciúme doentio, aquele ciúme, né? Por quê? O que é que interfere na cabeça do... Inclusive esse cara que foi trazido dos Emirados Árabes, o tal de Brennan, tá aí, o homem forte pra caramba, batedor de mulher, tá preso. Vamos ver se justiça vai ser feita, mas esse é um. Por dia, gente, por dia, preste atenção, por dia, eu vou dar um dado pra vocês. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida, uma mulher é violentada, uma mulher é abusada. A cada 15 segundos, pode contar no relógio, em algum lugar uma mulher foi agredida. A média é essa no Brasil. Contei a história trágica de Margarida Galvão, vítima de feminicídio, como tantas outras mulheres, infelizmente. Rádio Capital. Mais uma história que a vida escreveu. E o nosso repórter Rogério Gama está no encerramento dessa carta, por favor. Bom, Eli Correa, quem vai ao cemitério municipal de Itu, que fica aqui no interior de São Paulo, chega ali na parte central do cemitério, encontra uma capela, uma capelinha pequena, você chega, tem umas placas na entrada da capela, baixa a porta ali e entra, e há um altar com a foto, essa foto que você colocou até na rede social, da Margarida Galvão. E ao lado da foto, o túmulo dela, ali preservado com uma cruz. É um local pequeno, mas onde as pessoas entram para fazer oração e fazem pedidos a Margarida Galvão e fazem também agradecimentos. Até porque pela forma trágica como ela foi morta e que separou toda a cidade de Itu, que na época era pequena, mas que tragédias como essa faziam a notícia ir até além de Itu e até para as cidades vizinhas. E a repercussão foi tão grande que os moradores que estão na cidade há muitos anos conhecem essa história. Nós tentamos um contato ali com o senhor José Carlos, que trabalha no cemitério municipal de Itu e que conhece bem a história de Margarida Galvão. Ele trabalha no cemitério há 40 anos, mas ele mora no sítio. Então o celular dele, o pessoal do cemitério nos avisou que tem dificuldade com o sinal do celular. Mas é a história dela, ainda repercute até hoje, das pessoas que vão ao cemitério municipal visitar o túmulo da jovem morena, dos cabelos curtos, Margarida Galvão, Eli Correia. Eu quero agradecer a você, Rogério Gama, e lamentar que poder ter sido um crime que apenas tivesse ficado para a história. Infelizmente, não. Foi um crime bárbaro. Infelizmente, outros crimes bárbaros, se não como esse, mas de todas as formas, de todas as maneiras, a gente ainda tem que conviver nos dias de hoje. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida, é abusada ou é morta no nosso país. Rogério, muito obrigado. Boa tarde para você, viu? Boa tarde, Eli Correa. Sessão líder do Rádio Brasileiro. Que saudade de você. Hoje, a história de Margarida Galvão, morta, tragicamente morta, cruelmente assassinada pelo marido, e tinha um ciúme doentio da mulher e a matou da maneira mais cruel. Jogou 1 litro de querosene nela e acendeu o fósforo. Alô? Alô? Alô? Boa tarde, qual é o seu nome? Eu sou a Lucineia. Lucineia, você é de Itu? Sim. Então você conhece essa história, né, Lucineia? Eu conheço a história, mas você sabe que eu nunca, assim, fui, assim, pra ver no cemitério. Então... Até me emocionei com a história, assim, né, Eli, porque eu nunca fui ver. Então, você que é moradora de Itu, poderia já ter ido lá e até orado também pela alma da... Não, eu vou sair hoje do meu serviço e vou lá ver. Puxa, que bom, que ótimo. Olha, até mesmo... Vou sair, eu tô bem próximo do cemitério, eu tô uns 10 minutos do cemitério daqui lá. Olha só, então é uma história triste, mas que infelizmente até os dias de hoje se repete e muito a crueldade dos homens em relação às mulheres. Deixa eu falar só um pedacinho da minha vida. assim, só para resumir a história, eu também passei, eu vi a minha história na mão dela. Diga. Olha, sério? Só. Que aconteceu assim, com você? Não que eu me ache linda, não, mas, sabe, assim, uhum. eu sou clara, do olhos claros, sabe? Sim. E eu tive um casamento abusivo. Não diga. O meu marido, meu anterior marido, sim, também, ele tacou álcool em mim. Nossa. E foi tacar o fogo. E conseguiu... Entendeu? Eu vi a minha vida nessa história. Só que você com álcool. Com álcool. Olha, ele só ele, que é por Deus que a chave nunca ficava na porta. Nesse dia a chave tava na porta e deu pra eu correr. Mesmo ensopada de álcool, você correu? Corri. Senão você seria, infelizmente, mais uma vítima, olha só. Seria mais uma vítima, porque o prazer deles é deixar, porque como eu sou branca do olho claro, ele brigava e falava, só porque você tem olho verde, eu vou arrancar os seus olhos. Nossa senhora. Que coisa ele mais. Ele falava em arrancar os meus olhos. Só que o problema, é a gente amar demais. Eu amei 22 anos. Apanhei 22 anos, eu amei 22 anos. Mas até o dia que ele me pegou de facão, uma hora eu conto a minha história, Eli. Tá bom, meu amor, tá bom. Vamos. Ele me pegou de facão, ele me saqueou toda. Eu tô viva por Deus. Olha, pela segunda. Aí eu não aguentei mais, me separei. E graças a Deus, viu? Que você sobreviveu. Aproveita. Graças a Deus. Graças. Eli, deixa eu falar. Manda um abraço pro meu esposo que tá te ouvindo. Qual ele nome? Também é locutor de rádio, Wellington Dutra. Wellington, é isso? É? Wellington Dutra. Wellington Dutra. Ele é comunicador de rádio também. Aí na região, é? Isso. Ô, Wellington, um grande abraço pra você. Sim. Grande abraço, Wellington. E olha, tua esposa, graças a Deus, ela sobreviveu a toda aquela crueldade para ser hoje essa grande mulher na sua vida, né, Wellington? É isso aí, viu, Lucinéia? Não é fácil, viu, Eli? Só Deus que sabe da vida da gente. Eu imagino. Né? Tá bom, meu amor. Só Deus. Um beijo pra você e um abraço. Mas eu vou lá no cemitério ver essa história. Tá certo. Vai e dá um abraço no Wellington, tá? Tá bom. Rádio Capital, mais uma carta da saudade, mais uma história que, lamentavelmente, a vida e a monstruosidade de alguns homens escreveu. Sessão Líder, que saudade de você. A emoção do povo. Programa Eli Correa. Setenta e sete ponto cinco. Esse é o som, a sua música. Capital. Everton, vamos falar sobre Puri Evans, mas antes eu queria que você ouvisse esse depoimento, às 2:34, Rádio Capital, Everton do Puri Ervas. Boa tarde, Everton. Eu queria dar um depoimento que eu comprei o creme Puri Ervas porque eu estava com muitas dores nas pernas e na minha coluna. E por incrível que pareça, ele chegou na sexta, eu comecei a usar ele, no sábado foi aliviando, no domingo eu já não sentia dor nenhuma. Então eu queria agradecer. É o creme Puri Ervas. Meu nome é Rosana, aqui de Jandira. Muito obrigada. Alô, município de Jandira, Grande São Paulo, Jandira, Itapevi, Osasco, é ou não é? Quem mais ali perto? Jandira, Itapevi, Osasco? Carapicuíba, muito bem. Então, ó, você vê que é São Paulo inteira, Grande São Paulo, Brasil todo, aonde tiver brasileiro, está o creme Puri Ervas no mundo. Por que razão, Everton? Porque é simplesmente o melhor. Boa tarde para você, Licíntia, e novamente para todos os ouvintes. Tô de volta, estou sem dor. Olha que depoimento maravilhoso dessa amiga Rosana, né? Olha como é rápido, gente, dá um jeito na dor, como é rápido você resolver esse problema. Chegou na sexta para ela, foi usando no sábado, no domingo, na segunda, já não tinha mais nada. Você está sofrendo com dores ainda? Artrite, artrose, bursite, tendinite, varizes, esporão, cãibras, má circulação, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático e tantas outras dores, não tenha dúvidas, o creme Puri Ervas é o melhor, né? Até comentei ali o caso hoje de manhã de uma ouvinte da Ana do Tatuapé, ela recebeu por ervas, no terceiro dia também, ela teve assim uma melhora, graças a Deus, muito boa. E aí ela ligou pedindo que um motorista pudesse passar lá, que ela queria tirar uma dúvida. Quando o nosso motorista chegou na casa dela, ela pegou o pote do Puri Ervas, que ela recebeu 3 dias atrás, e que ajudou no combate contra a dor, e pegou um outro creme de outra marca, colocou do lado e falou, filho, qual que é a diferença? Porque esse daqui eu uso 6 meses, não deu resultado nenhum, e o Puri Ervas em 3 dias já melhorei. Quando o nosso motorista olhou, ele tinha só o cheiro de cânfora, e um corante para dar cor, a corzinha verde. Gente, saúde, não dá para deixar para depois e a gente tem que tomar cuidado. Se você tem a chance de conhecer o Puri Ervas, não corre, não tenha medo, não tenha dúvidas. O Puri Ervas tem registro na Anvisa, possui verdadeiramente todas as ervas na nossa composição que vão te ajudar. Por isso que as pessoas recomendam todos os dias, porque funciona. Então, se você tem dor e quer cuidar de uma maneira natural, não tenha dúvidas, Puri Ervas, sem dúvidas, é a melhor opção, Eli. Para comprar, nesse momento, o que, que as pessoas fazem, Everton? É só pegar o telefone ou pelo site puriervas.com.br. Mas quem quiser ligar agora, vai ter uma promoção maravilhosa. Gente, na compra de 3, né? Hoje é 3. Você leva mais 3 para casa, o dobro. Você vai levar 6 potes, meia dúzia. E vai pagar somente pela metade, por 3 potes apenas. Dá para dividir com a família, dá para comprar em 2 pessoas, cada um fica com 3. Então corre pro telefone e garanta o teu ligando agora. 11 São Paulo, 3903-1214. Se você pegar o valor dos 3 potes hoje e dividir pelo total que você vai receber aí na sua casa, cada pote vai sair por menos de R$90. O potão é muito barato pelo resultado que ele vai te dar, tá bom? 3903-1214. Anotou? 3903-1214. É o maravilhoso creme, o queridinho da Puri Ervas, Eli. É isso aí, Everton. 3903-1214. Puri Ervas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Oi, amadinha! Você quer emagrecer até 6 quilos por semana sem ficar flácida e não voltar a engordar? Chegou o Moro Seca Barriga e agora nessa mega promoção relâmpago, corra! Ligue agora no 4112-8683, 4112-8683 ou 981180021. Moro Seca Barriga. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ei, você que sofre com dores na coluna, artrose, hérnia de disco, má circulação sanguínea, entre outras. Você sabia que existe uma forma de se tratar enquanto estiver dormindo? É isso mesmo, conheça o Reparasono. O Reparasono é uma espécie de colchonete que vai por cima do seu colchão. Você receberá as massagens que trarão alívio às suas dores. Ligue 0800-8788-178. 0800-878-1178. Cíntia, muito mais charme na capital. 2h40, lápis e papel na mão, porque agora é a nossa pequena história de vida. Quem sabe você está passando pelo mesmo problema e você não sabe o que fazer. Então preste atenção. Eu quero agradecer a Patrícia Vidente por tudo que ela fez por mim, por toda a ajuda que ela deu à minha família. Meu filho havia perdido o estágio que tinha conseguido, pois repetiu de ano na faculdade. Ele ficou muito mal mesmo. Entrou em depressão. Vendo o seu desespero, resolvi fazer a consulta com a Patrícia. Eu já havia feito consulta com ela alguns anos atrás, devido a um problema com meu marido. E como eu precisava ajudar meu filho de qualquer jeito, não pensei duas vezes. Fiz todo o tratamento por ele, sem ele saber. E graças a Deus, em pouco tempo, meu filho passou num processo seletivo de uma empresa multinacional, onde ele está muito feliz. seguindo sua carreira profissional. Obrigada, Patrícia, por mais essa ajuda. Então, você também está passando por algum problema? Está enfrentando algum problema espiritual? Inveja, olho gordo? Sabe quando as coisas não vão para frente? Parece que está tudo amarrado, tudo complicado. Você se sente no fundo do poço? Ligue, seja qual for o seu problema. Ligue para a Patrícia Vidente no telefone 3313-4298. Ela vai ajudar você, assim como tem ajudado a tantas pessoas que a procuram. O telefone, vou repetir, 3313-4298. Você liga, agenda sua consulta e você vai ser atendida com muito carinho, com muito respeito e vai encontrar uma solução para esse problema que te acompanha há tanto tempo. Seja qual for o seu problema, Patrícia Vidente. Mande também uma mensagem pelo WhatsApp, onde você vai poder agendar e obter outras informações. O WhatsApp da Patrícia é o mesmo número do telefone, 3313-4298. Não precisa colocar o 9 antes, não, viu? É Patrícia Vidente, gente. As 20 primeiras pessoas que passarem pela consulta vão receber um brinde muito especial. Conheça um pouco mais o trabalho da Patrícia Vidente através do site www.patriciavidente.com.br. Agora, cuidado, viu? Porque tem outras pessoas usando o nome da Patrícia Vidente. Sendo assim, ao procurar por Patrícia Vidente no Google, tem que prestar atenção e conferir o site www.patriciavidente.com.br. Telefone 11 São Paulo 3313-4298 3313-4298 Oito, Patrícia Vidente. Você está na Capital 77.5 FM. Mãe, nossa rainha, rainha, receba o nosso afeto nesse dia especial. Feliz dia da mamãe! Feliz dia da mãe! Feliz dia da mãe! Mãe, nossa rainha, rainha, nosso amor é pra Feliz Dia das Mães, uma homenagem da Rádio Capital pra você, mamãe. Feliz Dia das Mães! A rádio do seu coração. Olha, ter uma vida sexual plena é o desejo de todo homem. Geralmente, os homens gostam de compartilhar o quanto o sexo é prazeroso, revigorante e necessário. Porém, muitos não se atentam a um simples fator. Qualquer um pode falhar na hora H. E isso não é o fim da vida. No Brasil, estima-se que 25 milhões de homens, né, tenham algum problema sexual. E mais severo, em torno aí de 11 milhões. E novos casos, em torno de 1 milhão a cada ano. Esses problemas podem gerar uma série de desconforto para os homens. E já vivenciaram essa situação, pois se sentem inseguros. Não gostam de falar nem sequer sobre o assunto, podendo até mesmo impactar negativamente no seu relacionamento. A vergonha e a busca por uma solução rápida faz com que muitos procurem pela automedicação. O que a maioria dos homens não sabem é que alguns simples fatores podem impactar de forma negativa o desempenho sexual. Ansiedade, estresse, insônia, preocupação, tabagismo, álcool, má alimentação, sedentarismo. Pensando nisso, a Dr. Care Group, o grupo Dr. Care, oferece uma solução eficaz e diferenciada. Você conta com um profissional especializado para atuar diretamente no foco do seu problema, com acompanhamento completo até o final do tratamento. E o melhor, o tratamento pode ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito. E você tem o seu dinheiro de volta caso o resultado não aconteça nos primeiros 5 dias de tratamento. É a prova maior de confiança que a Dr. Care tem no seu tratamento. Então você liga, aproveita essa oportunidade e mude a sua vida sexual. 0800 022 4066. 0800 022 4066. Dr. Care Group. Agindo no foco e levando a solução. Vamos mudar a sua vida sexual para melhor? Então ligue agora Doctor Care e espere o seu contato nesse momento. 0800 022 4066. O seu som. Capital FM. A sua rádio. Domingo, mais uma rodada do Brasileirão. Às 16 horas no Morumbi, o tricolor vai enfrentar o Colorado. E jogando em casa, o Clube da Fé tem obrigação de ganhar os 3 pontos. São Paulo e Internacional. 15 horas abre o jogo. Assista a transmissão em nosso canal no YouTube, Rádio Capital Esportes. Ouça no FM 77.5. Oferecimento. Cerveja proibida por um malte. Quem bebe entende. Beba com moderação. Eleve o seu conceito em impermeabilização. Use Draico, a marca do guarda-chuva vermelho. Draico e Veda Tudo. Uma família que não para de crescer. Dodói. Com Dodói, a vida não para. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer fabricar embalagens termoformadas com velocidade e qualidade? MTF Termoformadoras. Se ligue nessa rádio, por muito mais sucesso. 77.5, Capital FM. Camila, boa tarde, Camila. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Cíntia. Ótima sexta a vocês. Fim de semana abençoado. Tudo bem? Tudo bem. Cíntia, não tem, você aqui. Não tem uma música chamada Camila, não, né? Não, não. Ah, é? Depois você toca pra nós, só um trechinho. Você já tinha ouvido, Cíntia? Eu acho que já, mas já? Não tô lembrando agora no momento. Mas você conhece essa música, Camila, Camila, Camila? Deixa eu ver, solta ela. Camila, Camila, mas, Camila. Mas você lembra de alguma música com seu nome? Ó, tenho Camila e tenho Mila, tá valendo. Ah, então tá bom. Mas Camila, eu quero que você fale mesmo agora é sobre semente de uva, tão importante, tão necessário, e é bom que você diga para homens e para mulheres, não é isso, Camila? Isso mesmo, viu? Se a gente soubesse ali a necessidade, a importância de utilizar anti-inflamatório natural, a gente não pararia e nem deixaria para depois. Até porque todo o processo que o nosso corpo faz para adoecer começa com a inflamação. A inflamação, ele começa com o excesso de radicais livres. Radical livre é normal no corpo, né? São toxinas que aí a gente recebe de poluição, de uma alimentação. Só que em excesso o nosso corpo adoece. Então a gente recebe hoje por tantos lugares, né, os radicais livres, que é, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, aquela ferrugem no corpo, seja pela alimentação, como eu comentei, pelo excesso de radiação solar, muitas pessoas não utilizam protetor solar, seja pela própria toxina, os agrotóxicos que vêm da alimentação, mesmo que você coma legumes, verduras, ou por tabagismo, bebida alcoólica, tudo isso libera essa ferrugem no corpo. E o que acontece? As nossas células começam a adoecer. Se a gente não tira esse excesso de radicais livres, começamos a desenvolver problemas como artrose, que é doença degenerativa, aumenta a probabilidade de mal de Alzheimer, faz com que a sua pressão suba, você começa a ter as suas veias mais finas, mais machucadinhas, e esses machucados faz com que fique acumulando as sujeirinhas. A aterosclerose, que os médicos chamam, que é quando a veia começa com entupimento, aumentando a probabilidade de infartos, de derrame. Então, a semente de uva chegou para quê? Para auxiliar você a fazer aquela faxina no seu corpo, tirar essas toxinas, esses radicais livres do seu organismo, mandar embora a probabilidade de você desenvolver artrose, artrite, ou de você ainda ficar com problemas de pressão alta. Mas, cara, eu já tenho esses problemas. O que eu vou fazer agora? Não tem como você não deixar, aliás, deixar de usar. Por quê? A semente de uva, para quem já tem esses quadros, vai auxiliar numa maior limpeza, vai ajudar a baixar o nível de colesterol alto do LDL, que é o que faz aí os problemas de pressão alta subir, o sangue fica grosso. Então, vai baixar o nível dele. Para você que sofre de diabetes, tira o excesso de açúcar do sangue, tira o excesso de gordura, também baixando triglicérides. Então você vai conquistar aí um controle melhor da sua pressão, controle melhor da diabetes, melhora da sua circulação sanguínea, prevenção de doenças e aumento da imunidade. Ele, isso na nossa semente de uva. E o telefone para as pessoas ligarem e comprarem agora a semente de uva? Gente, liga para cá, anota e pegou a caneta e o papel, É o número 31817477. Eu vou repetir. 31817477. E nós temos também o nosso WhatsApp, onde você também pode chamar, a gente manda fotos do produto e dos presentes. É o 945825732, Eli. Então, gente, é semente de uva. Eu acho que a Camila falou tudo sobre o produto, sobre a promoção. Olha, é só você agora para ligar, decidir. Atenção, 31817477. Esse é o telefone mais fácil, né, Cíntia? Facílimo, 31817477. E lembrando, semente de uva é Qualinatos. Se é da Qualinatos, é de qualidade. 31817477. Nas ruas da capital. Oferecimento, viaje e compre pelo mundo com a conta global da Nomad. Economize até 10% com o cartão aceito em mais de 180 países. Saiba mais em nomadglobal.com. Oi, Cíntia, de volta na capital para falar de uma ocorrência na Bernardino de Campos, na região do Paraíso, próximo à Praça Oswaldo Cruz, a poucos metros da chegada à Avenida Paulista. Essa ocorrência tem bloqueio parcial, tá travando a Rua do Paraíso e principalmente a Rua Vergueiro desde a passagem pelo metrô Ana Rosa. Muita paciência quem tá nesse caminho, nestas vias próximas ao acesso à Avenida Paulista, depois da ocorrência paulista praticamente livre até a chegada à Consolação. Da Consolação para o Paraíso, nenhum problema para o motorista agora. Viaje e compre pelo mundo com a conta global da Nomad. Economize até 10% com o cartão aceito em mais de 180 países. Saiba mais em nomadglobal.com. Capital conectada com o mundo. Ligada em você. Caixa. Um banco gigante como o Brasil, mas com um olhar único para quem mais importa. Você. É por você que vive da força do seu trabalho. É por você que tem direito aos benefícios sociais. É por você que sonha com a casa própria. É por mais apoio a atletas e artistas. É por um país que acredita em mais diversidade, inclusão, sustentabilidade e muitas oportunidades. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Governo Federal. E atenção! Você que está passando por problemas em sua vida, problemas amorosos, financeiros, profissionais e saúde, ou se você quiser ajudar alguém que ama e que está passando por esses problemas, entre em contato com Patrícia Vidente, pois a Patrícia, há mais de 20 anos, vem ajudando as pessoas a se libertarem de toda inveja, embaraços e atrapalhos que estejam enfrentando. Ligue agora, 3313-4298, prefixo 11, 3313-4298. Agende sua consulta, 11-3313-4298. Esse número também é o WhatsApp, 11-3313-4298. Seja qual for o seu problema, ligue agora, Patrícia Vidente. Olha aí, Eli, é hora de cantarmos parabéns para os aniversariantes de hoje. Quem tá fazendo aniversário, levanta a mão. Ah, quanta gente. Eu quero cumprimentar aí a Dulce, ela que tá cumprimentando, né, mandando os parabéns para os netos gêmeos, Leonardo e Catarina, que completam 8 anos hoje, e para o neto Luiz Paulo, que amanhã completa 22 anos. Ê, vovó Dulce, tá babando, né? Imagina, é só festa em casa. Comemorando aí o aniversário dos gêmeos, Leonardo e Catarina, 8 aninhos, que lindos. Parabéns, viu, Leonardo? Parabéns, Catarina, que Nossa Senhora abençoe vocês. E o neto Luiz Paulo, que amanhã completa 22 anos, esse já tá um rapaz, um moço. É, muito bem, parabéns aí a todos vocês, viu? Parabéns, Luiz Paulo. A Xuxa Preta, lá em Pernambuco, vai completar amanhã 52 anos. Ô, Xuxa, parabéns pra você, que você tenha muita festa, muita água de coco, muita praia, muito sol, muita alegria, viu? Parabéns pelo seu aniversário. Xuxa Preta. Xuxa Preta. A Rose da Vila Dionísia também faz aniversário amanhã. Oi, Rose, é seu aniversário amanhã, comemore muito, tá bom? Joana Mendes de Mauá completa amanhã 57 anos. Então as pessoas, aproveitam que amanhã não tem o programa, já ficam pedindo pra gente cumprimentar desde hoje. Então, a todos os aniversariantes, aqueles que fazem aniversário hoje, aqueles que fazem amanhã, parabéns, que Nossa Senhora dê muita paz, muita saúde, muitos anos de vida a todos vocês. E vamos comemorar, hein, gente? Vamos comemorar. Tem que ter bolo, tem que ter um monte de coisa gostosa. E tem que ter também o nosso querido Amoreco, o Marcos Riton, que está aqui para falar da personalidade dos nascidos no dia de hoje. Felicidade pro seu dia, Eli, pro seu dia, Amoreco, e para todos os nossos amigos também aqui do Toda Tarde na Capital. Sextou, e que seja de felicidade para todos nós, né? Meus parabéns, como eu desejo todos os dias aos aniversariantes, muitas alegrias, muita saúde, paz e proteção. Os que nascem no dia de 5 de maio são pessoas insistentes, persistentes e até mesmo, muitas vezes, muito teimosas. São pessoas que acreditam na vida e acreditam nos outros. E deixam muito de lado até mesmo as suas coisas para poder realizar a dos outros, para cuidar dos outros, para pensar sempre nos outros. E precisa maneirar um pouco nisso, precisa perceber que em volta de si tem as suas necessidades também. São pessoas crentes, são pessoas são diretas, objetivas, obstinadas, trabalhadoras, que buscam a perfeição e fazer tudo bem feito, tudo aquilo que fazem, né? Tudo aquilo que se propõem a fazer, gostam de cozinhar, gostam de cuidar da casa, gostam de estar no meio da família. Tem uma personalidade efetivamente muito fácil de lidar. É só a teimosia e às vezes são um pouco ciumentas também. Os números 9, os números 19, o 32 e o 47 são os números de sorte para essa sexta-feira, então você faça uso desses números aí. A cor deste dia é a cor violeta, o lilás, que limpa a nossa aura, que limpa a energia dos ambientes, que limpa e transmuta as emoções nefastas e negativas, sabe? É uma energia muito poderosa da luz violeta, da luz lilás, que sempre purifica, limpa e liberta a gente de todo mal e também protege o seu ambiente. Faça uso de uma pedra ametista, que é da cor lilás. Ela perto dali da onde a gente dorme ou do ambiente de trabalho, limpa a energia negativa, predispõe ao bem dormir e auxilia nos processos de meditação. Eu fico por aqui, segunda-feira eu tô de volta, luzes para todos vocês. Tá aí, luzes para você também, Amoreco, um excelente final de semana e até segunda-feira, quando você estará de volta aqui no nosso programa falando da personalidade dos aniversariantes do dia. O que é isso, hein, esse barulho? É o café que o comandante está preparando. Cafézinho, é só as xícaras, olha aí. Você gosta de café forte ou fraco? Forte. Forte. Então, forte para ele, fraco para mim e as nossas ouvintes também. E hoje o aniversariante é Chitãozinho, em homenagem a ele. Eu nasci para falar. Eu nasci para cantar. E eles nasceram para cantar também. Vamos cantando, gente, vamos. E assim chegamos ao final do nosso programa. Lembrando que ela já está chegando. É a nossa querida Roberta Tiepo, com o seu Expresso Capital, aqui na tarde mais gostosa do rádio. Vamos juntos chamá-la? Vamos. Um, dois, três. Roberta Tiepo! Tchau, Roberta. Tchau, gente. Fiquem com a Roberta Tiepo. Quem canta os mares espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, sinal da Capital FM está mais forte. E agora, você pode ouvir a nossa programação em toda a cidade, região metropolitana, Grande São Paulo e também no interior. Capital. Se o seu celular é atualizado, basta procurar pelo aplicativo rádio, colocar o fone de ouvido, que serve de antena, e ouvir a nossa programação sem a necessidade da internet. Tem também os novos aparelhos de rádio com FM estendido, além dos já disponíveis em automóveis mais recentes. Guarde na sua memória. E na do rádio também. 77.5. A informação em destaque. A informação em destaque. Capital FM. O governo federal anunciou ontem a antecipação do 13º salário aos beneficiários da Previdência Social. Ao todo, 30 milhões de pessoas receberão o repasse em duas parcelas. O pagamento será realizado a primeira parcela em maio e a segunda parcela em junho, de acordo com o calendário habitual de pagamentos do INSS. Normalmente, o pagamento é feito em agosto e em novembro, mas, na avaliação do governo, a medida representa uma injeção significativa de recursos nos mercados locais e na economia. Para completar o esquema de vacinação da Covid, a partir do próximo sábado, a Prefeitura de São Paulo vai ampliar a cobertura vacinal bivalente para maiores de 18 anos. A capital recebeu mais de 1 milhão de doses do imunizante bivalente e o objetivo da campanha é aplicar doses de reforço e ampliar a proteção durante o período de inverno. A partir do dia 1º de agosto, as farmácias poderão realizar quase 50 exames de análises clínicas. Atualmente, elas só podem fazer testes de Covid e de glicemia. Estarão liberados, por exemplo, testes de HIV, dengue, colesterol, malária e hepatite. Segundo a Anvisa, o avanço tecnológico permitiu mais agilidade e maior segurança aos exames. Denise Oliveira para o Expresso Capital com Roberta Tiepo. A informação em destaque. A informação em destaque. Capital FM. Você conhece o novo canal de esportes da Rádio Capital? Agora a Rádio Capital tem um novo canal no YouTube, exclusivo para os programas e transmissões esportivas. É o Rádio Capital Esportes. Inscreva-se agora. É só buscar no YouTube por Rádio Capital Esportes, clicar em inscrever-se e acionar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um novo conteúdo no canal. Rádio Capital Esportes no YouTube. É você ao lado do seu time e da Capital em todos os momentos. Siga também no Instagram, Rádio Capital Esportes. Capital, ZYK, 537, 1040 kHz. Sintonize Capital FM, 77.5. Acesse nossas redes sociais, Capital com você. Aumente o volume, está no ar, Expresso Capital. Um mix de tudo que você precisa em um só lugar. Expresso Capital. Informação, música, convidados, autoestima, bem-estar e a sua participação. Expresso Capital com Roberta Tiepo. Muito boa tarde para você que sintoniza no 1040M, no 77.5 FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Expresso Capital. Eu sou a Roberta Tiepo, muito prazer para você que tá me conhecendo agora. Eu chego logo depois do Eli Correia e da Cintia aqui na sintonia. E eu chego sempre na maior felicidade, viu? O Seu Jorge, esse grande cantor do nosso Brasil, quando ele canta, você já sabe que eu tô chegando. Aí é aquele momento de você passar o seu cafezinho, é aquele momento de você tomar a sua água de coco quadrado, já tá aqui, ó, na mesinha geladinha pra mim. Fim de semana tá aí, hein? Hoje, dia 5 de maio de 2023. Nesse momento, 28 graus na região da Avenida Paulista, onde está situado o estúdio da Rádio Capital. Então tá calor pra caramba. Na mesa de som, meu amigo Boris Maciel, na produção Pedro Henrique, Vitória, Lívia Almeida, e eu não sei o nome desse produtor, não sei se é produtor sonoplástico que tá aí, mas seja bem-vindo também. O Harry Potter? Ah, eu não sei se esse é o apelido que ele quer. Olha só, Joelma Silva na live já tá pedindo água de coco. Joelma, coco quadrado geladinha é uma delícia, viu? E não é a água de coco mais cara do mercado. Pode olhar lá que você vai ver. Experimenta, depois me conta. Oh, delícia. Hoje é dia de papo e café. Aliás, nossa... Ontem eu fiz um desabafo, antes de eu falar do Papo Café e tudo mais, eu fiz um desabafo no meu Instagram dizendo que o pessoal da zeladoria, da administração do prédio em que eu estou morando, que eu estou alugando, atenção todos vocês que moram em prédios, em condomínios. Que povo chato, Boris! Mas assim, e eu vou te falar, não é só chato, é preconceituoso, porque por eu estar alugando, eu já fui tratada diferente várias vezes, porque eu não sou a proprietária, cara. Você sente na pele aquela coisa da discriminação, do preconceito, por você ter um outro tipo de contrato ali. Sendo que é caro aquele condomínio, é caro o aluguel que eu pago. Eu cheguei, o apartamento tava todo sujo, enfim, tô aproveitando aqui pra dar essa reclamada. Porque, olha, tem coisa na vida que é injusta e a gente tem que engolir cada sapo, né? A última foi que o meu carro estava pingando óleo e se eu não arrumasse o carro, eu ia ter que pagar uma multa porque eu estava sujando a garagem do prédio. Aquele, né? Aquela coisa da garagem, chão de cimento, não é um chão assim chique, não é um prédio chique. Mas o óleo do meu carro eu poderia tomar uma multa. Então, o que aconteceu? Eu parei o carro no mecânico. Mulher para o carro no mecânico, o que acontece? Infelizmente, eles já tiram às vezes a faca. Não são todos, não estou generalizando. Você que é um bom profissional, parabéns. Mas você que chega e fala, olha, isso aqui a colar, 600 pau, 600 pila. E a multa, então assim, é uma coisa que vai estressando o brasileiro. Então, mesmo sendo sexta-feira, acho que a convidada de hoje vai me ajudar tanto a encarar esses pequenos problemas que acontecem no nosso dia a dia e que tiram, né? Tiram a gente do nosso giro. Bom, vamos falar da nossa convidada, que é o mais importante, né, gente? A Fabi Vaz, ela já veio aqui algumas vezes. Ela é maravilhosa. Olha a Livia Almeida que chegou agora. Tudo bem, Livinha? Tava em reunião? Bem, eu vi a porta fechada, aquela gritaria, tava tudo certo? Brincadeira. Bom, Fabi Vaz é palestrante, mentora, é coautora de 4 livros, inclusive um deles é ótima a história que ela conta nesse livro. E ela é especialista, sabe em quê? Em pessoas. Em pessoa. Certeza que Fabi saberia como sair da situação no meu condomínio com aquele povo chato todo, viu? Inclusive, ela ensina os 4 poderes do ser humano. É isso mesmo, você que tá aí me ouvindo, você é altamente poderoso, altamente poderosa pra prosperar. E o que que é prosperidade? É você dormir em paz todos os dias no travesseiro, porque a sua vida é próspera. Você tem saúde em abundância, você tem dinheiro pra pagar suas contas. Ontem a gente falou, né, no Papo de Comadre sobre din-din. Você tá bem na sua vida, você está próspera. Nada, nenhum tipo, nenhum zelador de prédio te irrita, porque você é próspera, você é abundante. Fabi Vaz estará aqui hoje. Lembrando que a Fabi, gente, ela é a mãe do Conan e do Loki, que são dois cachorrinhos lindos, que ela é apaixonada. Então, dog lovers já sabe que Fabi Vaz é apaixonada. Ela que já foi ruiva, loura, morena. Ela se divorciou aí por várias questões aí que aconteceram. A gente vai bater um super papo aqui com a Fabi novamente. Ela vai trazer toda essa positividade que ela sempre traz aqui pro nosso programa no Expresso Capital. Você fique à vontade para participar e mandar a sua mensagem, tá? O que você quiser. Quer falar do seu zelador que é chato? Você é zelador e você fala, eu não sou chato, eu sou zelador, eu não sou chato. Eu sou síndico, síndica do meu prédio, mas eu não sou chata assim, Roberta. Então você se defenda, mas se você quiser também falar mal aí do visual do seu prédio, pode falar. E claro, participar aqui com a gente, com a Fabi, do nosso Papo e Café, que começa daqui a pouquinho no programa que só está começando. Tá pegada diferente. Ai, hoje tá com cara de quem tem, hein? Será se tem ou não tem?